9 decimal 35 e o transponder 5514, chame a 63, 15. Cruzamento correto, portão 10, chame pronto, pushback acionamento, chame a 63, 15. Vai chamar, obrigado, 63, 15. Pouso autorizado, piscina 0, vento 1, 1, 0, graus, 1, 0, 8. Heavy pouso, alvo 0, 1, 8, 8, 5. 1, 2, 5, meio, decolado, zona 2, controle, 1, 1, 9, 3, 5. 19, 3, 5, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, 1, 2, 5, meio, Puka, vivo acesso. Bruno 256, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 370, via saída PUCA. Via saída PUCA 370, Bruno 256. Salvador, o azul 2708, sente deformação, Juliette. Via Eco no 211. Eco 211. Oito. Paulo 1885. 1885, táxi via Alfa, reporte aí da Juliette. Alfa, da Juliette. D708, aguarde um minuto para a cópia. Salvador para Feira de Santana, João Durval. Poderia confirmar apenas a saída prevista? Momo DCT. Grato. Azul 41116, se é na identificação, deixa para o nível de voo 060 e a Estrela Mari. Azul 2708, cópia. Pronto para cópia, 2708. Azul 2708, autorizado Salvador para Serra November, Juliette Delta, o nível 080. Decola a pista 1-0 após decolar de primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Momo após DCT. Frequência do controle 1-19-35. E a Alcione Transponder 0167, o Azul 2708. Autorizado Salvador, Serra Novembro, Juliette Delta, nível 080, decola da 10, curva esquerda, saída da Momo após DCT, controle 11935, poderia confirmar o transponder? 0167. 0167, 2708. Cotejamento correto, parte 3, chame pronto, o Azul 2708. Excelente, 2708. Autoriza voar direto de passo? No 256, aguarde. É 3560, está livre das restrições. Obrigado. Número 256, eu não tenho contato com o Centro Recife. Chama o mesmo na frequência no 26.85. Alterna 12545, solicita direto de par. Bom voo. 2685-2545, Recife. Voo no 256. Salvador, Xanã Xanemia 315, chame pronto para o táxi. Identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Número 54, mantenha o posto da chegada. Azul 4196, desça via para 2000 pés, ajuste no 0 no 6, autorizado e eletrotripista no 0, reposta estabilizada. Via localizador com a pista vista, TAM 3560. TAM 3560, completa final ILS, chama a torre, frequência 118, décimo 95. 295, obrigado, TAM 3560. Salvador, TAM 3560, ILS, pistão no 0. TAM 3560, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 20 graus, chão no 0 mais. Livre pouso, pistão no 0, TAM 3560. O Xanem 142, boa tarde, está autorizado para Recife, nível 350, via rota UP, Zulu 17, até Potro, após DCT Recife. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5531. Autorizado Recife, nível 350, que é o Pedro Gossetti, posto de direto Recife, fala 110, pela esquerda, busca, Jamo, Aracaju, controle 1935, controle 35, controle 1935, transponder 531, boa, Xanete. 261, bateu. Protejamento correto, portão 03, chame pronto, Xanem 142. Para o táxi, Xanem 6163, está com 152, fora de 15, alternando o Galeão. O Xanem 6315, autorizado táxi via parte 1 em Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 6, tem um bom voo. N16 no ajuste, táxi via Pátio 1, Índia. Ponto de espera da pista no 0, vai chamar em 295, 6315, obrigado pelo trabalho. 260, salas 26, direita Fox, Juno 21. 21, a Fox, tá 3. E a Valima Fox, táxi autorizado, reporte táxi Etapá, altimetro no 0, no 5. Valima Fox, qual é o poder? Estou no meio, forma tráfego 12 horas e 5 milhas, rumo posto, mantendo 510, um helicóptero não interfere nessa aproximação. Gente, passando no meio. Salvador, boa tarde, na 63, ponto de radar 1, está pronto para decolar. Na 63, no 5, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 2, 0 graus, 1 no 1 leste. Decolagem na pista 10, na 63. Azul 41 no 6 no ILS. Azul 41 no 6, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, altímetro no 0 no 6. Fique aguardando, 41 no 6. T-354 continua a via para 2000 pés, autorizado LS em forma estabilizada, tá 3154, a vista 0 no meio. Mare, mare, mare. Escuta, Deus, pois. 141, pouso autorizado, pista 0, vento, 1-3, 0 graus, 1-2, taxa. Sente livre, pouso 416. Poxa, né, 63, 1-5, decolado, 231, controle, 1-9, décima 3. 1935, qual o controle, 63, 1-5. Lima, Lima Fox, mantenha a posição alinhada, cabeceira 17. 6626, qual que é o 10? Salvador, Salvador, chama 63 no 5, decolou 1300, teste da El no 6. Lima, Salvador, da El, vigilância 63 no 5. Da El, 63 no 5. 6626 on the radar surveillance. Thank you. 6626 está no 3, por chefe, acionamento. Confirme. Puxa, meio 142 no 3, por chefe, acionamento. Autorizando, chefe, taco. Vamos lá. Estabilidade, vamos pegar de leve, chanel 6315. Como é o teu perfil, 6315? 4116, sola os 33, linha direita, chama Paulo Salvador, 121, décima 1. 21 ou no 4116? Papapá, Lima, Lima, Fox, autorizado, decolapso no 7, vento 110 graus, 119. Paulo Azul, 4116, livre na suspeita. 121, décima 1. Paulo Azul, 4116, livre na suspeita. Azul 4116, meu pai está falando de Alfa, chamei isso Juliette. Alfa, isso Juliette. Tem um tráfego a sul da posição 1, mantendo 600 pés, não irá interferir com a senhora na helicóptero. Não aviso o tráfego, ele é 1-5 mais. Lima Lima Fox, decolou aos 35, chama o controle, Salvador, 119, decimal 35. 1935, controle Salvador, braço, Salvador. Boa. Essa vai ser decolou Coral. Lima Cedo Coral, Lima Lima Fox, sessão nível 240. Essa é sessão 240, via Coral, Lima Lima Fox. Prendi o PAD. 119. Direita via Índia, ponto de espera por 118, decimal 95, ajuste no 05, morro. Índia 185, já vai botar. Circuit 26 on Mari, complete my arrival, sent to 2000 feet, via my arrival. Queria de 106, com a minha estabilidade, uma para os costos, se diz o código. Estabilizou o final no zero e a LX-X-Ray, o 3-1-5-4. Essa é a posição Bruna, cruza 2400 pés, completo LS, chama a torre, frequência 1-8, decimal 9-5. 18-95-14, 3-1-5-4, obrigado, então, vou ligar por cá. 10-21. Salvador, boa tarde, Oxené 6142, pode ser. Oxené 6142, mantém a posição, acho que o ponto espera. Aeronave 1 milha do esquerdo. Mantém a posição. Cifra, frequência 125, decimal 1, no caso negativo, 133, decimal 25, Oxené 6315. 251-3325, vai chamar Recife, Oxené 6315, obrigado, boa tarde. Xené 6321, boa tarde, setorizado, Brasília, 360, decola da pista na zero, curva direita, subida da, correção, subida Arbor, Elefa, e outros do Luna 7, transfundo 5541, controle Salvador, 120, decimal 8. 5360, autorizado, Zulu Luna 7, Brasília, decola pista no zero, curva direita, Arbor, Elefa, 5541, transponder, 1208, controle, 6321, no 62. Oxené 6142, afirma, pode passar em 2321, Natan na curta final, autorizado, alinhar e manter pistão zero. Vou fazer o tráfego, pode manter, é o 6142. Solo 41, livre à direita, chama Solo Salvador, 121, desce a 1. Direita, 121, 1, até a 3. Na 3154, autorizado do táxi via Alfa, chame antes da Juliette, boa tarde. Alfa, camarada Juliette, boa. Solo Salvador, azul 2708, na posição 4 Lima, no 43, próximo para pushback, não. Azul 2708, abaixo para o push. Boa tarde. Táxi, o azul 2714, 55 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, ao Fernando Palmas. 2714, passe autorizado via parte 3, parte 1, no táxi Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 118, decimal 95, ajuste no 095, morro. Autorizado, táxi via parte 3, parte 1, Índia, até o ponto de espera da captura no zero, lá 219, 95. Fundo 0, fundo 5, ajuste grato, azul 2754. Já 3154, observe a TR da azul, após o ingresso Juliette, continua 0. Após a passagem da TR da azul, vai ser seguido na azul 2708, a fazer a nave da companhia retaguarda autorizada, chame táxi. 6321, Aliás, 142, deve falar do 43, chama controle, chamador, 119, decimal 35. 035, obrigado, boa tarde. Fechou. Desculpa, 309, agora a posse da 309, companhia autorizada, chama o táxi. Ah, mesmo já ultrapassou autorizado, chama o táxi. Autorizado, 2708. Quando possível, Fuca ou Jama? Aguarde transferência. Qual tem o perfil de saída, meu 142? Gol 2009, boa tarde, autorizado, ele é o nível 240, decola da pista 10, curva direita, subida da El Coral e relance 677, transfondo 5554, controle Salvador 119, decimal 35. Frequência 126, decimal, 125, decimal 1, 133, decimal 25. Eu chamei 6321, no ponto 62, autorizado início do pushback, chame táxi. Autorizado, chama táxi. No 4, autorizado, alinhar e manter. Pista no 0. Alinhar e manter, no 0, 2, 3, 4. On ground at 446, vacate runway to your right, contact ground 121, decimal 1. Vacating next right, next 6, ground 121. Táxi Azul 2708 com 18 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, alternando Aracaju. Táxi 08, táxi autorizado até a saída do Pátio 3. Autorizado até a saída do Pátio 3, 2708. Boa tarde, voo no 966, mantém 150, chegada Maré, formação Júlia. 9h66, desça via, chegada Mari, para 2003, ajuste no 05, forma o localizador. Autorizado via chegada à mar e reportará no localizador. Vou no nosso texto. 95, ajuste no 015, Google. E aqui, ainda tem 8 no decimal norte, onde era 1063. Salvador, uma boa tarde, o azul 2794, decolado, passando 1200 pés, perfil da saída, Momo. Da Irume, aguarda cópia. Dael, linha do Irume, aguardando cópia. Azul 2708, segue a aeronave da Oceaneira até o ponto de espera. E a parte Índia, torre 1-1-8, decimal 95, ajuste na 05, bom voo. 0-5, na retaguarda do Avianca, via Pátio Índia, com espera de 2-9-5-6-7-8-0-8. Se mantém o 2-7-4. Salvador, boa, é o 13193, a informação... Kilo. 13193, boa tarde, prepara Dael, Leda Irume, número 2, cópia. Dael, Leda Irume. Afirmo. Oceaner 6326, após a aeronave da Azul à sua esquerda, ingresso Juliette, ponte 3. Ok, Oceaner 6326, transfer Azul on my left side, we'll proceed to our gate number 3, Oceaner 6326. 659, cópia? Positivo, prosseguir. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume, via Upper November 857, Monso, transponder 5563. Controle Salvador 119, decimal 35. Necessita de desvios à direita, magnética 310, a fim de revisar formações? Autorizado. Azul 6714, por quantas milhas? 2714 por aproximadamente 15 milhas. Autorizado desvio. Azul na prova 310, é isso? Afirmo 310 inicialmente. Azul 2714, autorizado a ascensão, nível 60. 160, o azul 2714. Escape. Tem 3193 na escuta do solo. Salvador, o azul 2708, ponto de espera da 10. Azul 2708, mantém o ponto de espera. Azul, transponder 5566, controle Salvador 119, decimal 35. Nova, vai manter a região portuária, fica de baixo mais que daqui. Ótimo. 5566 e o transponder 5566, transponder de lado 35 ao controle. 1884, correto? Reposta transfera para o pushback acionamento. Passarei. Tem 3193 na escuta do solo. Oceaneria 321, decolou 52, chama o controle, Salvador, 119, decimal 35. Senado, você está pegado, 321. Controle, Salvador, esse é 6321. Oceaneria 321. Via, sai da Arbor, vigilância 360. Arbor 360, 6381. A decolagem, ajuda a espécie. Dan 3193, na escuta do solo? Prossiga, só, você escuta. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Via Upper, November 857, Moço. Transponder 5524, controle Salvador 119.35. Positivo, Dan 3193, liberado. Salvador Galeão, pelo 360, na saída da El, Leda, Irume, com curva direita da pista 1-0. E a Upper 98.57 até Moço, depois a gente no alto, com fone 5524 é o transponder, controle de saída 6935, Dan 3193, Portão Norte. Seja na dúvida correta, rebatimento para o pushback acionamento. Obrigado pela atenção, até mais. Salvador, boa tarde, eu vou 1097, com informação Juliet, passa o 200, autorizado até o 160. 1097, a sua identificação dessa via chegada a Bonfim para 4.000 pés, ajuste no 015. Via Bonfim 4.000, ou 1097. Controle Azul 2794, solicita após Momo voar direto para Reira. Autorizado, Salvador, Feira de Santana, 1.000 pés, decolagem controle a norte, coordenação com a torre. O transponder 0134, controle Salvador 119.35. Opa, que seu xilima é correto. Confio, PB. Site de colagem com a torre 118.95, ajuste na 095, mau voo. Azul 2708, decolou aos 5.6, chama controle, Salvador, 119.35. 1935, 2708, muito obrigado, Salão. Até. Minha meia, 6.6, descida para 2.000 pés, tráfego na sua posição 12 horas, está a 600 pés, o helicóptero não interfere com a sua aproximação. Estaleiro LS, azul 15, informe estabilizado. Nossa, ciente do tráfego, após turno, intercepta o ILS X-Ray, cabeceira 10105, voo no nosso DNA. Relativo. Controle Salvador, boa tarde, Azul 2708, decolado na saída Momo, passando 2.300 para 080. 2708, autorizado via saída Momo, 2708, ascensão nível 080. Via Momo 080-2708. Minha 321, informação de subida. Prossiga. Como é a sua razão de subida, minha 321? 3.000 pés, senhor. 7. Peso 2233, informe sua razão precisa. 10 mil pés para vendas agora. Certo. Estabilizaram no curso do localizador, ILS X-Ray, cabeceira até 10, gol no 9DB. Olha, minha complete LS chama Torre, frequência 11895. 2 Salvador, 118,95, obrigado, bom serviço. O passeio 2233 informa o tráfego na sua posição 12 horas, 13 milhas, cruzando nível 125. Pede passando no 10-0 em descida, 2233. Ativo o tráfego está em sentido contrário, o Xanema é 3-1 no controle. Prossiga. A 3-1 informa o tráfego na sua posição 12 horas, 10 milhas, cruzando nível 115 em descida. Desote que é as 6-6-1. Certo. 0-1-5, ponto autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 109. Livre pouso, cabeceira 10, ajustado no 0-5, bolo 9, BB. Chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, caso negativo 13325, Xané 6321. 351, 3325, 6321, obrigado. Passeio 2233, desce para 2000 pés, ajuste 10-15. Para 2000 pés, 10-15. Totalmente visual no setor. Certo. Está no nosso lock? Obrigado. Estamos estabilizados. Estou preparado, obrigado. Qual é a sua velocidade indicada? A nossa indicada é de 230 nós. Certo. Será 63 no 4 controle. Qual foi a sua velocidade indicada? 2509, 3-4. Inicie a edição para 2109, 3-4, que é tráfego. Será número 1 na sua esquerda, posição 2 horas. Posição 10 horas. 15 milhas, usando nível 80. E a seguir como número 2. 10, curva direita, subida a árvore Alefa, via Upper Luna 7. Transponder 5561, controle Salvador 119, decimal 35. 1097. Negativo, 1097, iniciei de som, 180 nós. Estou na redução para 180, estou fazendo 500 de via direita. 7. Já 3567, correto a repasse do lançador para o estudar acionamento? É zero. Meia 3-4 foi autorizado via até 2000 pés, 2015. 10097, subdetor para sequenciamento. Curva direita, proa 245, limite é 120, de Simbra. Esquerda, desculpe, direita, 245, pelo limitado pela 125. Marcelo 02, livre à direita, chama Marcelo Salvador, 121, decimal 1. 600 pés. É um helicóptero que não irá interferir na sua aproximação. Ah, ciente. A gente estava observando aqui no nosso esquema. Estamos reduzindo a velocidade agora. Para quanto? Agora vai reduzir para 180. Estamos com 220. Vamos, a partir da presente, reduzir para 180 nós. Certo. 1097, velocidade indicada. 1097 está passando 205. E decimal 35. 1935, Roma, zero. Boa tarde de Salvador, meu cordial, boa tarde, seu Papa Romeu, Romeu Fox Trotter. Alô, Fox Lima, prossiga. Eu falo na sua escuta, meu comandante, da Feira de Santana, da Arma de Mil, acho que eu estou aqui. Eu vou manter meu pé na terceira, confia. Matei 500, comando. Entendi. Matei 500, pega ZL. 27. 1097 indicada. 200. Estou a bordo. 2 horas e 54 altura. Alternativa ao Matheus. Bom, 2009 via Pátio Índia, ponto de espera Torre 1-1-9-3-5-0-5, bom voo. Sente debilidade via Pátio Índia, ponto de espera 1895, Torre Ajuste 1-0-1-5, gol 2009, obrigado, boa tarde. 3567 após 09 da Volta, que será retaguarda, autorizado pushback no ponto de 4, estou entrando para o táxi. 409 da Volta, autorizado para o pushback. Gol 1966 autorizado, Alfa Juliette para 6 dúzia. Alfa Juliette para 6 dúzia, gol 966. Salvador, vantagem azul 2715, informação Kilo e Dalde Crescida, negativa RINAP. Teste 2715, vetora para continuar a descida. Ocorre à esquerda, vou ir na prova 080. Estava estabilizado na 080. Esquerda 080, iniciando a descida. Confirma o nível? Não, mantém o nível 170. Pela esquerda na pro 80. 80, já matamos 70, aguardando a autorização para descer. Os 2715. Negativo. Está estabilizado no localizador, esse é o passarinho do 2233. 2233, complete torre 18.95. 2233. 1895. Confirma, autorizado para o 64, 6304. 6304, autorizado LS, número 2, informe estabilizado. Informe estabilizado, 6304. Boa tarde, esse é o passarinho do 2233, está estabilizado, baixado, travado, 1,5 mm do externo. Esse é o passarinho do 2233, continue a aproximação, vai autorização de pouso. 7. 1970, limite ao voto agora. Esquerda 1770, eu boto com 097. 097 completa esquerda, para 130. Deixa para 3 mil pés. Ajuste no 095. Esquerda 130, descendo 3 mil, 097. Autorizado Campinas, nível 320. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. E upper do 10, Fubave, upper do 16, conforme rota. Transponder 5546, controle Salvador 119.35. Curve à direita e vou na proa 140, vou na proa de dona, mantém o nível 170. Para 2715, 140, dona, mantém 170. Relativo 2715. 9, decola 07, controle 120, decimal, pressão controle 19, decimal 35. Ciência, controle 11935, gol 2009. Teste autorizado para 2000 pés, livre LS, ajuste no 095. 2000, livre LS, gol 1097. Quase 2708, está divertido. Salvador, boa tarde, gol 2009, saída da El, passando 2300 para 1980. Ponte 2009, via saída da El, vigilante. Via dia, saída da EL, o 2009. Solicita nível final 180. Então 240 inicialmente. Tá negativo, solicita o nível 180. Aguarde a autorização do nível 180, azul 2009. Essa aguarda 2009. Ideal de destino, azul 2708. 208 está livre de descida, conforme cruzamos 2.500 pés. O azul 2.75 ao controle. Escuta, já cruzou com o tráfego visual, senhor. Afirmativo, tráfego ultrapassado, desça para 3.000 pés, existe no 0.5. 3.000 ajustado, 2.7.5. Dando Oceanero 6304. Oceanero 4 com 7 LF, Xena Torre, 1-1-8-2-9-5. Oceanero 5, Oceanero 6-7-7-4 é o controle. Ponte 2 aguarde, 984. 8-5, causa negativa 1-2-5-4-5, até volto. 4, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, número 2 no pouso. 7, o negativo 2233, solo azul 1-0, lembra à direita, chama solo Salvador, 1-2-1, décima 1. Pela direita, chama solo, 1-2-1, obrigado, 2233. Salvador, está 3567, 1-0-4. 3567, mantenha o ponto espera. Sobe 1-8-0, 2-0-0-1, obrigado. Xenar 6314, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1-0-0 graus, 1-1-9. Pouso autorizado, não, 1-0, Xenar 6314. 7-2708, ao cruzar 2.500, por caixa livre da coordenação. Alfa Kilo, 7-3, posição 4, Romeu. Nos 659, estamos com 150 a bordo, autonomia 3 horas e 20, alternando com fim. Posição coral já. 009 foi autorizado por posição Ilcórnia, pelo controle de áudio. Confirma a posição. Desde agora, 1295, quanto espera, vou no mesmo lado. 1884, a nave da companhia taxiando do 11 para o ponto de espera. Onda mesma passará a retaguarda autorizada, chame táxi. Autorizar a aeronave da companhia do ponto de espera, autorizado para táxi, 1884. Continua, vai fazer a 65, aguarde. Estabilizou o voo 1-0-7. Tráfego 737 milhas à frente, complete aliado, chama a torre, frequência 118, decimal...